Eu tô vendendo nosso apartamento. Tô doando tudo que tem dentro. Dei as melhores roupas pro mendigo. Depois que ela terminou comigo, vou perambular pela cidade. E na mala levo a saudade. Meu paradeiro ninguém vai saber. Vai ser feio se alguém me ver. 10 quilos a menos jogado na rua. Pagar pra fazer de saudade sua. Não tá sendo fácil não. Não faça alguma coisa. SOS o coração. Alguém fala pra ela, pra ter um pouco de dor de mim. O caso é grave, exagera, pode até mentir. Diz que o coração tá machucado, eu não vou desistir. Alguém fala pra ela, pra ter um pouco de dor de mim. Que o caso é grave, exagera, pode até mentir. Diz que o coração tá machucado, e sem ela do meu lado, juro, não vou resistir. Vendendo nosso apartamento. Tô doando tudo que tem dentro. Dei as melhores roupas pro mendigo. Depois que ela terminou comigo, vou perambular pela cidade. E na mala levo a saudade. Meu paradeiro ninguém vai saber. Não vai ser feio se alguém me ver. 10 quilos a menos jogado na rua. Barba pra fazer saudade sua. Não tá sendo fácil não. Não faça alguma coisa. SOS coração. Alguém fala pra ela, pra ter um pouco de dó de mim. O caso é grave, exagera, pode até mentir. Diz que o coração tá machucado, eu não vou resistir. Alguém fala pra ela, pra ter um pouco de dó de mim. Que o caso é grave, exagera, pode até mentir. Diz que o coração tá machucado, eu não vou resistir. Alguém fala pra ela, pra ter um pouco de dó de mim. Que o caso é grave, exagera, eu não vou desistir. Diz que o coração tá machucado, eu não vou resistir. Alguém fala pra ela, pra ter um pouco de dó de mim. Que o caso é grave, exagera, pode até mentir. Diz que o coração tá machucado, e sem ela do meu lado, juro, não vou resistir.